Tá, 3145, a sua identificação autorizada a chegada Bonf, desça para o nível de voo 060. 060 na Bonf, tá, 3145, orientada a bandeira aqui. A senhora confirma a bandeira 19? Afirmativo, tá, 3145. Patango autorizado acionamento, chama pro táxi. Uma Lima visual com tráfego na final do 7, segue como número 2. Gente, mantém a separação, o Mike Papalima, reporta na final do 7. Reportará. Oscar, autorizado pouso, vista 17, vento 110 graus, 10 nós. Livre pouso 17, Kilo Romeo Oscar. Gol no 925, a sua identificação autorizada a chegada Bonf, desça para o nível de voo 070. Confie 360, já autorizado, aceita, confia. Web 5729, autorizado para Confins, nível de voo 360, aerovia Upper Zulu 16, decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, pós direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5467, o controle em 119.35, curta G. Correto, 5467, o transponder 1935, o controle. Qual a posição? Se encontra o 5729? O 2. O 02, ok, chama para o push estacionamento. E confirma está autorizado ILS? Afirmativo. 2500, livre ILS, igual a 9756. Pelo Romeu Oscar, no solo usando 5, livre a pista pela direita, reportando a pista livre. Papatango Romeu, Papatango, autorizado táxi até o ponto de parada 17, reportando para ingresso, Romeu Papatango. Patango Mike Papalima, autorizado pouso pista 17, o vento 120 graus, 10 mais. Livre pouso, cabeceira 17, Papatango Mike Papalima. Para o campo Manati, é isso? Ok, Mike Ecoquilo, está autorizado para Manati, 1000 pés, a rota direto, decola da 17 com curva direita para o corredor Axé. O transponder é o 0134, controle 1935, quanto é isso? Vamos 7556 para 2000 pés, reporte estabilizado. Para 2000, reporte estabilizado, 7556. Para a Unicom, Fox, Fox, Serra, não está me informando e seu pede para coordenação. O transponder, qual o POB e o pátio? LS 1756. Bono 755, completa na LS, torre 1 no 9.6. 1862 é o 7. Chame a torre 186 para acionamento táxi decolagem, que é HMI-11, o Mike é aquilo. 07, confirma o piloto em comando. Azul 4118, boa tarde, autorizado para Confins, nível de voo 360, pela APRA Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, em seguida direto para Leda e Bride. O transponder é 5441 e o controle em 119.35, quanto é já?

Controle 119, decimal 35. 5, redução para 2209. 220, tá? 3, 2, 4. Voo 9925, redução para 2209. Voo no 075, redução para 2209. 2209, vamos agora. Controle, Guardião 07, no litoral, a intenção é prosseguir para o CAD, está guardando a autorização. Guardião 07, apresente o voo CAD. Chama na final. Trip 5488, tem condições de reduzir para 2209. Tanto 3145, vetoração para distanciamento, curva direita na proa 225, limite ao localizador. Direita 225 para o localizador, limitado, tanto 3145. Fiz a forma 7, que eu tenho o Romeu. O Romeu chama Torre 1 no noite, esse momento. Fiz no 7, a porta linha de pronto, o Mike é que está com o seu. Boa, o Kilo Tango Romeu. Kilo Tango Romeu, continue a aproximação, pistão no 7, aguardando autorização para pouso. Continua aguardando, Kilo Tango Romeu. Romeu Papatango, aguarda para ingresso não no 7, Romeu Papatango. Papango Vitorino de Juliette, em reporte Paris. Como pessoas a bordo, Vitorino de Juliette? Isso pela direita, só aluno 219. Ou no 755, o seu solo aos 20, ele vai pista pela direita, só aluno 219. Meu Papatango, a linha decola pista no 7, vento no 30 graus, 9 nós. Mike Eco Kilo, mantém ponto de paradão no 7. Voo 1925, desça para nível de voo 0.0. Antes da Juliette. Não, para a Juliette. Voo no 075, desça para o nível de voo 060. 060. Tá 3145, para o curso localizador, curva esquerda na PRO 150. Esquerda 150, tá 3145. O Gol no 075, redução para 2009. 209, Gol no 075, redução. Kilo Zulu, prossiga. A bordo, o Kilo Zulu. Caminhamento 314, 96 a bordo. Alterna Salvador com 2:10. Tá livre o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 186. Tenha uma boa tarde, eu vou hoje, 6314. Pátio 1 no Índia Alfa, obrigado, boa tarde. Tanto 3145, despertar 2000 pés, autorizado sinal ILS, aposta estabilizado. 2000 pés, autorizado, reportarado, tanto 3145. O Gol 1925, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 240. Direita 240, Gol 925. Limite é o QDMAIC 130 de Simbra. É o limite do QDMAIC, confirma? 130 de Simbra. 120 de Simbra, o Gol 1925. Estabilizado, Gol 396. Gol 396, complexo na ILS, torre em 1-9, decimal meio. 36. O Gol 1075, descida para 2000 pés, altitude 09. 2011, Gol 075. Romeu Babatango cruzará a pista. O Romeu Babatango autorizado cruzamento imediato, pista 10, reportando o eixo 1028 livre. 488. Gol 1925, descida para 3000 pés, eixo 09. 3000, 1025. Continue a aproximação, guardando autorização para pouso. Aguarda no 396, pista no 0. Tá 3145. Tá 3145, complexo na ILS, torre em 1 no noite, sinal 6. 26, boa tarde, 3145. Até o chamo controle 1935, informando o litoral norte. Chamaram o controle 1935, Romeu Babatango. Então, Romeu, seu solo 25, frequência livre estacionar. Gol 396, livre pouso 10, vento 120 graus, 10 nós. Quem livre pouso, Gol 396. O Mike é com o quilo, decola aos 25, chama o controle 19, decimal 35. Quilo 119,35. O Edião 02 está autorizado a acionar, prossiga a interpelação e interseção, aguardando para decolar de Pula Sul, que eu tenho a aeronave na final do 10. Flight 488, vector 480, heading 140. Heading 140, after reducing 2 times for spacing, could you please confirm the limit for 5488, ma'am? Your limit is radio 275 of Salvador. Radio 275 from Salvador, VOR, trip 5488. Olho, Mike, é Coquilo. Papa Romeu, Mike, é Coquilo, mantém as condições visuais, corredor a cheque. Quilo direto, Manati, a partir da ponta. Afirmativo, reporte na 20ª milha. 20ª, ciente. Controle Salvador, este é o Papatango, Romeu Papatango, ingressando no corredor poste, na sua escuta. Esquerda pro 1960, 925. É isso aí. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguarda, 3145. Mantém as condições visuais, corredor forte. Manterá as condições visuais, Romeu Babatango. Flight level 06035488. Descends 4,000 feet, green 8101355488. Down to 4,000 feet, 1011 5488. Uno 396, seu solo aos 27, ele vai passar pela direita, solo 1219. Direita 1219 com solo, Uno 396, obrigado, uma boa tarde. 925, voo 925, intercepta o curso do localizador. Intercepta o curso 925. Através de Paripe, Vitor de Jesus. Livre acionamento, QNH 1011, Champar Taxi. Na final, dona zero. Reposta rotatória. Reposta rotatória, dele. Fui, aliás, voo 975. Aguarde para a transferência, voo no 925. Voo no 075. Voo no 075, complete na ILS, torre em 1, noite, decimal 6. 18-6. Trip 5488 for intercept localized course, turning left heading 100. Left 100 for the localized course, reaching 4000 feet, 5000 feet. Trip 5488, turning left heading 080. Left heading 080, 5000 feet. Entrando passando agora Paripe para da rotatória. 3 quilos Zulu número 2 para aproximação. Reposta rotatória. Voo no 925, descida para 2 mil pés. Precisa de 2 mil pés, 925. 5. Autorizado 360, de Upper Zulu 10, decolada 10, com curva direita da Eoleda Bridge 5477 no transbordo 11935, é o controle Gol 171077. Arrebota 1-4. Correto, chama para o push acionamento. Chamará para push acionamento, Gol 1-0-7-7. Alô, Salvador, boa tarde, eu sei que 5-2-1-9, tem a informação que erra. Estou com o campo, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, torre em 1, noite, estão meio. 18-6, grato, boa tarde. 5-7-2-9, ok, mantém a posição, aguarde, é o número 2 no setor. Não, fechou. Trip 5219, tem informação que é a coordenada nível para conquista nível 180. 5219, para a vitória da conquista, eu tenho 200, deseja 180, é isso? Vamos embora, que aceita isso aí. Ok, então o trip 5219, autorizado para conquista, nível de voo 200, a rota direto. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Arbor, transição. Perdão, subida Arbor, transição após Arbor direto, transponder é 5514 e o controle em 119.35. Autorizado, conquista 200 direto, é para dar uma zero curva direita, subida Arbor, após GCT, 5514, transponder é 119.35, o controle 5219. 5219, correto, chame pronto para o pushback e acionamento na remota. 5219. Solo, são 3145, na torre. Solo, são 3145. 3217, 360, Confins, hotel autorizado, aceita? Está 3217, autorizado para Confins, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16. Decola da 10, com curva direita, subida da El, em seguida para Leda e Bride. O transponder é 5470, controle 1935. Boa tarde, vai aguardar antes da Juliette por um instante. Boa, aguardando. Olha, Azul 4118 para o táxi, está alternando o Galeão com 3 horas e 20, com 104 agora. É Galeão com a APB, pra gente ver? 104. 104, tá livre o táxi à direita, chama no ponto de espera a torre em 18-6, bom voo, boa tarde. O táxi à direita, ponto de espera 10, 18-6, obrigado. O TAN... 3145, está livre o ingresso via Juliette para o portão 04. Juliette para o 04, está 3145. Localidade que decolou, Romeu Sobral. Lucia, senhor. Salvador, muito boa tarde, voo 1075, livrou na TAC 6, Fox Trot. Romeu Sobral, torre em 1, noite, estival 6. 6, Bravo. Whisky Zulu Torre em 1-1-2 decimal meia. Boa noite, boa tarde, voo 1075. Gente, o Romeu Oscar Bravo prossegue 500 pés para o pátio da Bata sem interferência com a sinal 1728, 1790. O Romeu Oscar Bravo confirmou a instrução, inicialmente mantém a proa aqui do setor da estrada do Cuco, ok? Paralela à pista, aguardando para a sinal 1-7. Quilo Zulu continua a aproximação, pra, provavelmente para fazer 360 na final 3 milhas, ok? Quilo Zulu. É, mas tem outra sequência aí. É, mantendo no 1500 pés, eu falo o seguinte, vai ter que aguardar de qualquer forma. É só um instantinho. O lado do 5 de pouso, 120 graus, 109. 5 de pouso, 120 graus, 109. 1925, pendido de pouso. De pouso, 120 graus, 109. Saiu 2231. Babatan Golf Mike Alpha, contato radar. 50 milhas, sudoeste de Salvador, reposta transmitida. 0153, controle 1935, cotejo. Cabravo, pode prosseguir agora em 500 pés para a final do 1-7, vou pôr na cabeceira e aguardar para o táxi. Bravo. Eu piloto calfa. A frequência dele. O meu astro direcionar, chama para o táxi. Papatã piloto calfa, ciente. Então, dois do lado solo. Dois do lado solo, 925. Whisky Kilo Zulu, faço o treinamento um pouquinho mais aberto aí, uma prova norte uns 30 segundos e depois intercepta a final do 7 com outra esquerda. Salvador, muito boa tarde, trip 5488, passou externo, visual abaixado e travado. Livre pouso 5488, ventura 20 graus, 10 nós, fomos ter o helicóptero se aproximando à sua esquerda, vai para a cabeceira, pouso parado, final no 7, não interfere no seu pouso. Ciente, 5488, autorizado pouso 190. Chame torre 118, decimal meia. Oi. Estacionamento. Parada, 225. Salve, voo 1925, desviou na Alfa. 1925, boa tarde, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, Bernardo, Juliette, 925. Voo 075, ingresso, via Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 1075. 500 pés, ciente, chame final de 3 milhas para 1-7. 500 pés, chama final de 3 milhas, tango. Tango. Ok, o Oscar Bravo está autorizado já para o seu pátio, a estacionar a frequência livre. Seu solo, considere os 3-7. Tango. Exato, chama para ingresso no 7, Oscar. Golf Mike Alpha, desça para nível de voo 060. Gol no 395, voo ISAP. Boa. Boa na cor? Gol no 395, voo ISAP. Gol de ISAP, 395. Mantém ponto esperador no 7. T29 está com 1-5 alternando Guarulhos, 3 horas e 1 5 Guarulhos, 3 e 15. Está livre o táxi à direita, chama a torre 18-6 quando pronto. Boa noite. Boa noite, meu. Boa noite. 5488, solo aos 37, ele vai pressionar pela direita, solo 1219. Azul 4118, ali mantém pistão no zero. 5488, solo 1219. Controle, sinal de 3 milhas, estarão passando. Lima Lima Fox, tem condições de manter 220 até Duna? Eu mantenho. Mantenha. Boa, trip 5488, ingresse via Kilo para o pátio 3, até o balizador. Via Kilo, pátio 3, 5488. 7. Afirmo. Autorizado, vento 130 graus, 9 mais. Guardião 02, controle. O solo aos 39, autorizado backtrack, observando o helicóptero que efetuará o pouso à sua esquerda. Ok. Kilo Romeo Oscar, autorizado ingresso, táxi via pista, reporta na cabeceira do 17 alinhado pronto. Qual a nave chamou? O Gol. Qual a aeronave chamou o som? Ah, perdão, o 1755. Eu tenho aqui é o 360. O senhor deseja o 400, é isso? Ok, então o Gol 1755, autorizado para Confins, nível de voo 360, pela Amper Zulu 16. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida da Elm, seguida para Leda e Bridge. O transponder é 5507, o controle é 1935, quanto é isso? Foi o último que chamou a torre? Gente. Ah, posso ver a porta pra ele? Pega a roda, tá? 5729 ali mantém pistão no zero. Gol 1077, livre posicionamento no, na remota no 4, transponda 1011, chame para o táxi. Decolado os 40, controle 199, decimal 35. Controle 1995, azul 4118. 231, está livre acionamento, Enegal 1011, chame para o push, chame para o táxi, perdão. Chame para o táxi. Controle Salvador, azul 4118, passando 1500 pés, subindo nível 360, subida Dion. Boa tarde. Azul 4118, contato radar, suba para nível de voo 360, subida Dion. Sobe nível 360, azul 4118. E qual o tempo estimado e o pátio em que se encontra? Guarde instante para cópia e acionamento. Aguarde. Controle Salvador, Tango Kilo Romeo. Papa Tango Golf, Mike Alpha, desça para 4 mil pés, ajustando 0 no 1. O número 2 no setor. 470. Confirma o nível? 470, Gol 1395. 070, certo. Mantenha. Papatango Golf Mike Alpha, curva esquerda pro A360, limite localizador. Três 190, acione identificação, desce pro nível de voo 080, chegada a Mari.